Dedé, tá caindo a maior chuva lá fora, mano. Não sei não, hein, cara. Será que vai alagar a vila de novo, mano? Ih, mano, pode crer, que é maior água aí. Cada vez que chove, deixa a nossa vida mais difícil. O negócio é ficar de boa no barraco, mano, e fazer uma rima, tá ligado? Ih, eu tenho uma rima mais ou menos assim, tá ligado, mano? Pode crer, Dé. Vamos ver essa rima aí, irmão. BR tá na área, na terra do pinhão, nas araucárias, mostrando nossa vida diária, situação precária. Mas devia ser uma doença hereditária, ação comunitária, humanitária. O verbo correto rasga mais que navalha, batendo de frente com o sistema, porco e canalha. Mas tá no pau, no panfleto, no muro grafitado, ativista do MDR, tá mandando o recado. Pode crer, Dé, ficou embaçado. Gostei mesmo, irmão. É isso aí, um alerta geral agora pro povão. Alerta geral, através do rap nacional, som maioral, JW Valderrama no vocal, Chacal. Somos tirados pra marginal, desde as rádios de elite até o Jornal Nacional. Atitude real, revolução mental. Ideia pra irmão, não pra pagar pau. Morando numa cidade que dizem que é sorriso. Sorriso banguela, sequela. Tem lugar só pra gringo cachorro e primeira dama cadela. E as vielas só te mostram coisas bonitas, nunca favela. Maquiagem europeia, abuso de poder. Por isso que eu digo, sei que é de danó. O que nos destrói é a polícia, a pedra e o pó. Três porcarias, uma droga só. Do Iapó ao Chuí, o hip hop é grande. Por isso eu tô aqui. Seguir firme pra não cair. E daí? Quem mete a mão? A polícia ou ladrão? Não sei, eu tô no meio. Sou cidadão. Então, pra favela, dificuldade, realidade. Pra dentro do barraco, essa é a verdade. Vontade, recuperar autoestima, personalidade, dignidade. Somos a maioria, temos que prevalecer, gerar cultura, fazer isso na periferia. A pesada tem que ter, crescer com um amanhecer. Incentivo pra mim, pra família, pra você. Pode crer? Traição, desde o início. Confiar em quem? Sem trampo, sem casa, sem comida. Você não dorme. O que ronca é a barriga. Me diga. A miséria sobe. Prejudica alguém. Você. Sem alternativa, educação, oportunidade, igualdade. O inimigo tá aqui e no além. Hein? Pegou a lata, o cano, a moral e se tornou mais um refém. Mas somos militantes constantes, atuantes. Espaço para todos, não seja ignorante. Corre na veia, tá no sangue. Atacante, driblando o sistema nesse instante. Não subimos no palco por hip hop. E não é no seu quintal que tá plantado o hip hop. A pedrada é no ouvido. Sim, escuta tudo isso. Mas no nosso rap é na mira, esse é nosso compromisso. É isso aí, povão, prestação de serviço. Então traga a solução e vê se não reclama. Soldados da revolução mental, DR, JW Valderrama. Que Deus abençoe. Paz. Paz. Paz. Ativistas! Ativistas! Ativistas! Peraí, tamo chegando.